Lima Quebec, me escuta? Ah, tem alguém para estacionar a aeronave aí? Aero está, né? 224, indicada. Está com 270 nós já. Redução para 220 nós, eu chinei, mas 224. 220 nós reduzindo então. Isso no 3, pronto, cópia. Guarulhos 360 aprovado, rota Peruísca 50. Decolagem pista no zero, curva direita. Perfil da Dael, Leda, pós-Leda, voa Bidev, intercepto eixo da aerovia e sai conforme após. 5445, código transponder, controle da PL1 no 9, decimal 8. Total 9907, desça para 2000 pés, ajuste no 013, reposta no localizador. Para 2000-1013, reportará localizador 9907. Rio 5972, reautorizado para 4010-1013. Rio PES 1013, Rio 5972, reduzido para 220. China 6224, desça para 3000 pés. Roxinha 6224 para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 360, proa norte. Em caso de falha em mais 15 milhas, 15, proa de duna. Proa norte, caso de falha 15 milhas, proa de duna, Roxinha 6224. Total 9907, mantenha presente proa, sobre vetor, aguarde o último vetor para o localizador. Mantendo a proa, aguardando 9907. Total 9907, esquerda proa 150 para o localizador. Esquerda 150 para o lote 9907. Rio 5972, tá 6 de Pelô, deve manter a boa. Inicialmente mantém o perfil da chegada, 5972, desça para 2010, com ajuste no 093. Ok, inicialmente perfil, alguma coisa sobre a gente, por favor. 5972, 2010. Está avisando LS 10 da 3305, complete aproximação, torre 1862. Completando, torre 26, obrigado, demais. Roxinha 6224, curva direita, proa 060 para interceptar o localizador. 060 para o localizador, Roxinha 6224. Salvador, boa noite. Rotan 3305, final da 10, vai ser travado. 3305, pista livre, pouso autorizado, pista no 0, 100 graus com 7 nós. Livre, pouso, pista no 0, tá 3305. 2, redução, 180 nós. 300. Para o espaçamento, curva direita proa 190, foi por essa proa por 2 milhas após Duna. 190, 2 milhas Duna. Do localizador, trem baixado e travado. 9907 a total, número 2, aguardando pista livre, continua a aproximação. Aguardando pista livre, 9907. Proa de Bonf para ingressar na chegada e reportando para o início de descida. Bonf reportará. O Rio 5972 está passando 8 mil pés aí a 3 milhas para Duna. Tem condições de completar a aproximação? Positivo, sem problema. Copiado, o tráfego UPR7 está a 1 milha do externo. É um Boeing 722 com 130 de ground. Ok, vamos reduzir então aí. Zero my arrival. Roche na M224, o tráfego P7 está à sua direita, posição de 1 hora, 5 milhas, passando 5.500 pés em descida para 2.000 pés. O tipo é um Boeing 722. Gente, o Chile é 6224. Obrigado. Zero seta total, a pista 10 livre, pouso autorizado, 511. Pouso autorizado, 9907. Pista baixada travada. Rio 5972, complete aproximação, torre 186. 186, obrigado. Boa. Boa. Roxo Roxinei 6224, complete aproximação, dados pela colaboração, torre 1862. Ah, tô até a volta, Roxinei 6224. Torre Salvador, boa noite, Oxalé 6224. 6224, sendo tráfego, reporte passando externo, 6224. Reportando externo, 6224. Salvador Rio 5972, final, baixar travado. Basicamente externo. Gente, o Rio, curta a aproximação, aguardando que está livre. Gente, aguardando a vista livre, com a velocidade de aproximação final. Oi, Salvador, 747, Pacifex, lamento, portão 4. Felizão, time táxi. Chamada para táxi. Sol 9907, Sol 55, vai livrar à direita, na minha escuta, Alfa Kilo Pátio 3, agilizando. Para 4.000 pés, 55 no 5. 4.000, permanece 1.012. 10, 1.3, 1.013. Grato. 3 no 3, número 2, aguardando para iniciar no portão 2. Tem um tráfego da web no 4. Sente, apertando o 2, 1.3. Com 972, pouso autorizado, picho no 0, 510. 510, vivo o pouso. Oxané 6224, passou, estando, baixou e travou. Gente, continua a972 da Rios, bem-vindo a Salvador, solo 57, livrando a direita na minha escuta, prosseguindo via Alfa Kilo Pátio 3, agilizando. É 224, pista no zero livre, pouso autorizado, 510. Gente, livre, pouso no zero, Xané 6224. Roger, after deviation, flight to ETA position. Poderia confirmar se após o Web 7163 está autorizado? Afirmativo, após o Web está livre. O push acionar, 6303. Presente, após o Web está livre, 6303. 7 para o táxi com ônus 55 a bordo. Temos 4 horas de autonomia, terreno com 20. Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1003 na ajuste. Índia Alfa, reporte ponto de espera, 1004. Golf Delta, descend 2000 feet, clean 8013. Oi, Salvador, web 6747, próximo ponto de espera. Ono 0. Ali mantém no 0747. 6224, solo 00, livra à direita, me escuta o táxi prosseguindo via Alfa e repórter antes da Juliette. Gente, livra à direita, você escuta, repórter antes da Juliette. É pista livre, 110 com 8, autorizado decolagem. Pista livre, decolagem autorizada, 6747. Decolagem 6747, não é isso? Firmo, 100, 90 com 12. Obrigado, papai. Delta, turn left, heading 040. Informando se tem condições de prosseguir até o 01. Gente, vamos a... Sim, temos condições de prosseguir. Então, estou autorizado até o portão 01, via 224. Frequência livre estacionar, bem-vindo. Obrigado. É 6313, 137 a bordo, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. 47 decolado 03, controle 119.8, transfere, bom voo. 3, só voltando agora em Índia, após procura via mesma até o ponto de espera, reporte pronto. Mi 13 ajuste, confirmando os dados, 37 Galeão, 4 horas. 137 Galeão, 4 horas. Delivery Taxi, você tem um ponto de espera, camara pronto, ponto de espera na 3 a 3. 747, vendo a escola da torre, controle 398, bom voo, decolada 03. Boa noite, obrigado, Hebe. It's heading 050, to intercept localize the course. Charlie 6747. Boa noite, 6747. Submantenha 340, saída da El. 340, saída da El. Quando for possível e se possível, solicita a Leda ou da El. Autorizado, Leda 6747. Leda 340, muito obrigado, 6747. Estado 3178, desce ao 060 e reporta ao final. Polo 076, separa 5.000 pés, ajuste no 03, vai necessitar de algum desvio? Copiado no 076. 5.5 mantém a restrição de velocidade em pelo. Reduza para 210, desça para 2.000 pés. Reduzindo para 210, descendo para 2.000. Autorizado, além da colar, 510. Além da colar, 6313. Escuta, prossiga. Não tem um rapaz do Tigre. Como é que é? 076, 3.000 pés. Para 3.000 pés, com 2109, gol 18, 1076. Para o sequenciamento, sob vetor vai manter a presente dor limitado pelo localizador. Desça para 2010, 1013. Com 1013, mantém a presente dor limitado lock, gol 1076. Confirmando, desce 2000? 2000 pés, gol 1076. É. Jet 6747, chame Recife, 1251 e alterne 13325. 251, muito obrigado, boa noite, 6747. Boa noite. Salvador, boa noite, Oxenaia 313. Boa noite, Oxenaia 313, 360, vigilância. 360, 3 da proa de Leda. Autorizado, Leda, pós 2000 pés. Pós 2000 Leda, 6313. Lima Golf Delta complete, approach, call tower, 18.6. 18.6, Golf Delta. Índice de redução para aproximação. O tráfego precede está com 110 de ground, a 2 milhas do externo. Reduzindo. Controle da 3178, 5.6 na proa de Duna da presente. mapeado 3178 para o sequenciamento, vai pro o Editap, se tiver condições. Afirmativo, pro Editap, 3178. 3178, desça para 2000 pés, ajuste no 013 após Editap e complete a aproximação. 2000 pés, com 3178. Bono 076, direita pro 070 para o localizador. Direita 070 pro Lock, gol 76. Hello, Tower, good evening, Papa Papa Lima Golf Delta, coming up in about 5 miles. Lima Golf Delta, on the repeat left to land runway 10, wind 120 degrees, if 10 knots. Land runway 10, Lima Golf Delta. Meia dúzia. Eu fico no 5, número 2, reprovação externa. Aí formarei, está livre. Cortaremos. Delta, after to landing, watch your apron, please. Aerostar. Roger. Estabilizado, gol 76. Gol 076, complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado, tchau. Boa. Salvador, aquele cordial do gol 076. Gol 076, reporte passando externo, informarei para o livre. É. 3178, inicia redução, tráfego para 7, 12 horas, 7 milhas, com 140 de ground, é um Boeing 738. E frequency continue alpha and report before Juliet. Oxenia 6313, chame Recife 1251, alternativa 1-3325. 251-3325-6313, boa.